no meu nome tem Borges, no sangue tem Santiago, meu coração é de Cristo, pra quem a alma entreguei. O verdadeiro motivo pra eu não me render, o inimigo, o assunto cilada número um, quer me tirar da igreja usando a língua de alguns, que sempre deixa uma brecha, quer que eu me decepcione, mas faço a obra por Cristo, não por causa de homens. Faz algum tempo me apresentei, 1995, soldado de elite sai. Primeiro disco, são 4 anos de luta que guardei minha memória. Severo aprendizado, fidelidade colocada à prova. Sem dinheiro era Deus, eu, a cara e a coragem à minha frente. Um deserto, apoio de nenhuma parte, medo de ser confundido. Excesso de mercenários, desconsiderei que o trabalhador é digno do seu salário. Boa fé e confiança na gravata e o terno engomado. Andai falar puritano, bíblia debaixo do braço. Saias curtas ou longas, cabelo grande ou cortado. Líderes de mocidade, sujeitos mal intencionados. Maldito o homem que confia no homem, assim está escrito. Paguei alto por ignorar os ensinamentos de Cristo. Mais de 6.000 em CD, só de calote e balão. Escroques que falam em línguas, te chamam de irmão. Honra ameaçada por dívidas, imagem na lata do lixo. Dificuldade de pagar até o que foi investido. Prejuízo que não é só meu, se fosse eu deixava quieto. Não são apenas ladrões, fazem vergonha o evangelho. Mas aprendi por meia dúzia de lobos, não permito que a obra pare. Não, não. Irmãos, irmãos, tudo certo, sustentos à parte, pra quem pensa que pode fazer o que quiser, que não estamos atentos e vai brincar com a nossa fé. Muito pelo contrário, até intercedemos por você. Não se engane, meu Deus, não se deixe escarnecer. Vem. Os donos da verdade, verdadeiros juízes, senhores da santidade. Não, não é mais o amor que nos torna iguais, mas o cumprimento de caprichos, de vontades pessoais. Já sei, custe o que custar, vai me provar seus conceitos. Usar versículos isolados, ignorando contexto, costumes, tradições, culturas e épocas, pra provar suas teses. Se preciso, quebra as regras, ai daquele que for diferente dele. Sua aparência determina seu caráter. Quantas vezes a periferia foi vítima desse equívoco? Por quanto tempo isso calou os rappers de Cristo? Resultado, angústia jorra como sangue no coração da mãe que implora o filho que se levante, mas com 2 tiros na nuca está tudo acabado. Doutor, jogar o cara por causa de um cigarro. Isso é Ceilândia, minha quebrada. Você quer que eu assista e fique de boca fechada? Mas não vou cruzar meus braços e nem vou deixar quieto. Se o maior dos maiores morreu de braços abertos, enquanto pregos e costume gastar todo o seu tempo nisso. Mundo real prossegue, gangues, drogas, homicídios, assassinos frios, mentes perigosas, sanguinários que se conhecessem a Deus poderiam ser evitados. Realista, honesto, não usa meias palavras. Eu tô pregando o evangelho e não um conto de fadas. 10, 15, 20 anos de igreja ainda não perceberam, não se encontraram com Cristo nem seu amor verdadeiro, que devora as diferenças culturais, que abala as estruturas sociais. Sinceramente, não acredito nesse cristianismo cheio de acepções. Egoísta, mesquinho, desprezo o respeito mútuo e foge dos princípios. Nem de longe é a sombra de João 13:35. Felizmente há exceções, graças a Deus, adete de Santo Antônio, pastor Mateus, Betel do Penorte, pastor Fernando. Admiro e considero, vou continuar orando. Samambaia só na nossa terra, pastor Edivaldo, só de saber que está aí já me deixa mais calmo. Aqui da casa, pastora Zélia, bispo José Luiz, quem me dera meu chegado todos fossem assim. Comunidade, vida abundante, pastor Romero, maturidade cristã no rumo certo. Ministério Vencedores, pastor Ezequias, uma bênção pra Ceilândia, uma bênção na minha vida. Todos esses e muitos outros que não foram foram citados. Sabe que o evangelho é feito de atitude, não de papo furado. Trazendo pra dentro da igreja, disseminando a hipocrisia. A doença dos séculos quase imperceptível, camuflado, falso, covarde, socialmente escondido. Porém direi para vocês, mano, irmãos, mano, você curto e grosso, eu falo é do racismo. Muito comum nas piadas, sempre na brincadeira. Tragicamente arraigado, a cultura brasileira está em todos os cantos. Não adianta fingir, esse câncer maldito vim encontrar aqui. E eu não vou me calar, só pra manter a aparência. Tampar o sol com a peneira não resolve o problema. Pra mim não quer dizer nada esse seu rótulo de crente. Lucifer também é incretando que até hoje se treme. Sei, muitos não gostam de mim, pois toco na ferida de tanto andar com Jesus. Peguei a mesma mania e como há 2000 anos atrás queriam o condenar. Sei que vai ter um fariseu pra me crucificar. Mas bem pior que o racismo é o que os cínicos dizem. Muita demagogia dizer que não existe. Meu sangue sobe, ferve, meu Deus me capacita. É nos frutos do Espírito que eu seguro a minha ira. Mas por que me consolar toda vez que eu falo que sou preto constrangido? Diz que sou apenas pardo, sei muito bem o que sou. Não finjam que não entenderam, não sintam pena de mim, mas sintam de vocês mesmos. A grande bênção da minha vida é a minha cor. Minha gratidão vai ser eterna ao meu Criador, que sempre sabe o que faz. Por isso sou um negro, provando de uma vez por todas que me ama mesmo. Mas muitos perdem a autoestima, negando o sangue das veias. Tentam fugir de suas raízes, acabam presos na teia. Tem ausente dos púlpitos, enterrados bem fundo. Ninguém viu, ninguém ouve, cegos, surdos e mudos. Sinto contrariar, mas agora eu já fiz. Meu nome é Isaías, voz do provérbio X. Certamente tudo que eu falei não serve pra maioria, mas para alguns a carapuça cabe sobre medida.